A obra de Deus precisa de você. Por que destes lugar ao inimigo? Imagine você e tente entender. E desce agora a casa do oleiro. É o Senhor que restaura a tua vida. É o Senhor que restaura a tua vida. As pedras e os espinhos te fizeram tropeçar. Você precisa se consertar. Feita com amor, são tantas almas que estão morrendo. Deus quer usar você, tente entender, pois há um mistério profundo em sua vida. É o Senhor quem restaura a tua vida. É o Senhor que restaura a tua vida. As pedras e os espinhos te fizeram tropeçar. Você precisa se consertar. Se consertar.